Cyclone Shasta 598, 10 kW, rádio difusora, a fala do povo. O povo tem razões que a difusora conhece e divulga. Difusora, a fala do povo. Rádio Ramildo Oliveira, a voz do sertão. 5h30 da difusora, 5h30, levanta a turinha, hora. Ei, gente amiga, gente do meu coração, aqui no abraço aí do Ramildo Oliveira. Meu abraço aos amigos vizinhos, as fazendas, as cidades, circo vizinhos, alô, pessoal aí das estradas, meus bons amigos, caminhoneiros, carreteiros, a turminha boiadeira da carga pesada, transportando o processo, todo o meu Brasil, boa tarde, pessoal de Açu, boa tarde, ô João Baé, meu abraço a Cinti Beca, o Pichão, que é o Cinti Lucas, meu compadre, o Rande aqui, o Edilício, Boinho, Ernesto, João de Belo, lindo, dona Laura, boa tarde, meu compadre Américo, esposa, minha comadre, meu compadre Chico, Zé Bebeiro, Toninho Albani, toda essa rapaziada aí do Osório, meu boa tarde, um abraço do Flamengo Oliveira. Hoje é aniversário, hoje, dia 31, é o aniversário de Francisca Moreira da Silva, aqui na Francisca Bernardo, 138, do bairro Boa Vista. Estamos parabenizando através do nosso programa.